revelado e também preparado a virtuosa mulher. Meu trabalho é sublime, agradável ao Senhor. Não importa qual seja, importante é que esteja nas mãos do Senhor. Quantos estão chorando sem o pão pra comer, e Jesus vai falando e o pão vai levando vestido ao poder. Falando.